sabadão, galera, chama pra zoar. Você entera que eu espero me sentar. Por hoje eu só estou fechado pra balanço. Não quero saber, preciso de um descanso. Por hoje eu só estou fechado pra balanço. Não quero saber, preciso de um descanso. Já é domingo e eu tô bem diferente. Eu não sei mais o que aconteceu com a gente. Um beijo que eu não quero entender. Que acabou, eu não quero sofrer. Por hoje eu só estou fechado pra balanço. Não quero saber, preciso de um descanso. Por hoje eu só estou fechado pra balanço. Não quero saber, preciso de um descanso. Preciso de descanso.